Mineirão! Esse é o novo Mineirão, o trem digital da saudade! Mineirão, Mineirão. Se essa dica pouca vou, se agora que começou. Vai, papai. Vem que eu quero mais. É mais, é mais. Seu amor, meu amor. Não quero dar um tempo, não. Eu quero amor, amor. Volta pro meu coração. Eu quero amor, amor. Não quero dar um tempo, não. Seu amor. DJ Daniel Cardoso, das produções. Meu amor, não quero dar um tempo, não. Eu quero amor, amor. Volta pro meu coração. Eu quero amor, amor. Não quero dar um tempo, não. Seu amor, meu amor. Volta pro meu apresentando Mineirão, o trem digital da saudade. Eu poderia te enganar, mentir, fingir e esquecer, mas a verdade é que eu viva. Te ver voltar. Me perdoa, não fui santa. Esse é meu último pedido. Loucamente assim eu só te amei. Não vai doer voltar comigo. Sons e mixagens, DJ Daniel Cardoso. Eu poderia te enganar, mentir, fingir e esquecer, mas a verdade é que eu viva sonhar em te ver voltar. Me perdoa, não fui santa. Capital. Quando ligo o som do carro, tá tocando papo. O vizinho escutando, tá ironia silvando. E com a lágrima nos olhos e de alguém que perdeu, para o peito esmagar com Jorge Mateus. Uma canção pra maltratar. O povo foi embora e eu lá do bar. Me diz aí quem nunca sofreu por amar, por amar. A gente bebe, toma todas sem parar. A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar. E é muita carência, yeah. Quem sofre tá na sofrência. Quem chora e sofre tá na chorência. Quem chora, sofre, bebe, se esquece e volta a doer quando amanhece. Quem sofre tá na sofrência. Quem chora e sofre tá na chorência. Quem chora, sofre, bebe, se esquece e volta a doer quando amanhece. Quem sofre. Banda 091 DJ Daniel Cardoso, saindo sempre na frente, e você sabe disso. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço.

Joias Batidão. Gostou, é claro. Quero saber onde está você. Será que está sofrendo assim como eu? Assim como eu. A noite vai e o dia vem, e a dor só aumenta nesse peito meu. Do que é seu, eu quero encontrar você. Me diz onde está você. Daniel Cardoso, sempre detonando as tops pra você. Sempre detonando as tops pra você. Saudade, essa é mais uma organização Neneco Promoções. Me olha diferente, me abraça e não sinto seu calor. Mineirão, Mineirão, mais bonito e muito mais completo. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Página de um velho livro. Não vou mais te esquecer. Assim morre outra te amar. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá dentro, hein? Me olha diferente, me abraça e não sinto seu calor. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer. Assim DJ Daniel Cardoso Mineirão, fazendo me apaixonar. Mineirão agora. Banda Os Brothers, sucesso em todo o Brasil. Deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui fraco.